Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nas Voltas do Globo, aqui no canal 1 da Rádio Antenoeb. Ontem falei de música latina. Hoje vou continuar a falar-lhe de música latina, mas um bocadinho mais aprofundado. Ontem falei apenas mais do facto dos ritmos se manterem mais ou menos os mesmos. Falei aqui de alguns nomes, Sonora Matancera, falei de Sara Cruz, enfim. Estamos a falar de alguns géneros musicais, vamos ter aqui um em particular, a salsa, com um medley que me agrada bastante, já passou até aqui em outras emissões da na então Rádio Antena Web, agora Canal 1 da Antena Web, mas pronto, efetivamente vou hoje falar um bocadinho mais detalhadamente sobre estes géneros. Há vários géneros da música latina e é impressionante porque os géneros são realmente muito diversos. Há a música andina, que é a clássica, não é? Nós temos aqui alguns nomes interessantes, os Ilapu, que ainda ontem falei aqui, a Dina Paucar, que é um nome também que realmente conta, não é? E também, por exemplo, temos aqui a Agrupación La Mancha, não é do Peru, mas tem algumas influências da música andina também. Não obrigatoriamente. Há uma mistura. Um grupo mais recente. Ou mesmo os Xarxas. O grupo já falei aqui ontem, o Jorando se foi. Que não é. Que já agora também não é do Peru, é do Chile, mas também tem esta. Cá está. Também tem a influência andina. Temos enfim, a música llanera, que tem um pouco de música sertaneja, tem um pouco de Venezuela e tem um pouco sertaneja tradicional e tem também um pouco de Colômbia. É até mais na Colômbia que se ouve as llaneras. Não há. Na Venezuela também há, mas não há tanto. Colômbia tem também outro género tradicional, muito tradicional, aliás, que é a cúmbia. As cúmbias colombianas são realmente. Enfim, são da casa, não é? Como o fato de ser português. E temos também outros géneros que são um bocadinho mais generalistas, não são apenas de um país. O caso do xaxaxá, o caso da salsa, o caso do merengue. O tango é mais argentino, mas para todos os efeitos acabou por ganhar uma dimensão internacional e já nem é apenas um género latino. É um género já universal. Efetivamente, temos aqui vários géneros musicais. O próprio México tem o seu mariachi, que agora até é património imaterial da humanidade, pelo menos segundo a UNESCO, como o fado. E temos aqui, portanto, vários géneros que se misturam entre eles, muitas vezes, não é? Nós temos aqui o caso de um cantor que é o Diego Torres, que, apesar de ser argentino, tem várias influências da Espanha, não é? Na Espanha não há, para além do flamenco, não há assim um género da música cigana, que enfim, não tem um género, é o caso da mesma coisa, não tem um género tão vincado, não tem já tantos géneros vincados como tem estes países. Digamos que, como país mais ocidentalizado, a Espanha tem uma noção mais internacional da questão. Danças, há muitas, isso sim, e até a forma de cantar, muitas vezes varia de região para região, mas em termos de música folclórica é um bocado como aqui acontece em Portugal, não é? Ou se calhar até menos, porque nós aqui em Portugal temos o fado, que é um género muito, muito, muito nosso, mas o mesmo não acontece com a Espanha, onde o flamenco, para todos os efeitos, é algo mais regional, não é assim tão, enfim, não é tão internacional como Espanha. Nós somos um caso mais nacional, digamos assim. Digamos, e o mesmo acontece com estes países, e muito mais ainda, não é? Eu não tenho aqui falado na Bolívia, não é porque não quero saber da Bolívia, não é porque não quero saber das Honduras, não é porque não quero saber até do Panamá, que já é América Central, mas para todos os efeitos não deixa de ser um país latino, não quer dizer que. Não quero saber da Costa Rica, mas para todos os efeitos, estou aqui apenas a falar de países mais influentes, naturalmente, ou do Uruguai, enfim. todos estes países formam, enfim, a fala espanhol, não é? E acabou, fala espanhol, pronto, mais nada. E logo daí há uma grande influência. E a forma como se canta realmente é muito interessante. A forma como se canta, a forma como se tocam os respectivos instrumentos. Porque, por exemplo, em que é que mais se distingue, por exemplo, o que é que mais se distingue na salsa, na bachata, que eu nem referi aqui há pouco, para além daquela viola, não é? Daquela guitarra, é a própria batida, o próprio ritmo. Mas há alguns géneros em que, para além do ritmo, se distinguem os instrumentos, não é? Em alguns casos, como por exemplo na cúmbia, não é? Nas cúmbias, o que se distingue muito é o acordeão ou a concertina, mais até o acordeão, não é tanto a concertina. O que se também distingue muito nas llaneras é precisamente a própria guitarra. Muitas vezes até nem há percussão, há só a guitarra ou uma percussão muito suave. E o mesmo depois acontece, ou vem a acontecer, com a música andina, em que, para além do ritmo, os instrumentos são, na generalidade, instrumentos de sopro, com uma viola e uma batida. E, portanto, há logo daí uma grande influência. Portanto, nós chegamos a saber por aí, muitas vezes, onde é que vem a música, não é? No caso do México, vamos voltar ao mariachi. Aqui há muitos instrumentos, muita coisa que diferencia o mariachi de outros géneros. Primeiro, o ritmo, não é? Segundo, a forma como se toca. E terceiro, os próprios instrumentos, que são, na sua generalidade, instrumentos de sopro, trompetes, ou instrumentos de cordas, no caso dos violoncelos. É muito por aí que... violoncelos e as violas, não é? São instrumentos que estão muito presentes no mariachi. E, no mais, também distinguimos pelas letras, não é? As letras do mariachi são letras que falam um bocadinho da vida, não é? Da vida do dia-a-dia, da vida de cá fora, não é? É um bocado o que acontece com o nosso fado. Por isso é que os dois géneros foram classificados como património imaterial da humanidade, porque têm os dois muitas semelhanças, porque têm os dois, apesar de diferenças rítmicas e instrumentais, têm os dois bases muito similares. Mas é uma situação muito curiosa esta, de que realmente não... Pronto, há toda uma mistura, ao mesmo tempo que há uma separação, genera, genera, cúmbia, cúmbia, mas há muitas vezes, quando os mesmos artistas conseguem cantar géneros diferentes, nós vimos aqui o Manito Vargas, que é um cantor, é panamenho, não é? É do Panamá, e ele próprio não é o único a fazê-lo. Sandra Sandoval também tem, ou seja, há o género, ou seja, há a música do Panamá, a música do próprio país, mas os próprios artistas também vão cantando outras vertentes da música latina, outros géneros da música latina, e conseguem, porque há uma grande, apesar de haver uma grande, ou seja, cada género ter a sua característica, há também, ao mesmo tempo, uma certa facilidade, digamos assim, de transição de uns géneros para outros. Depende dos géneros, como é lógico, não é? Passar de uma janeira para uma merenga não é tão fácil. Mas há géneros que são, têm algumas proximidades, até porque são de localidades cercanas, portanto, são localidades próximas, portanto, não pode haver também uma diferença tão grande, porque há uma influência direta de culturas, não é? E pronto, por isso é que, apesar de tudo, as cúmbias são muito diferentes das llaneras, porque são de regiões diferentes da Colômbia, mas temos, por exemplo, aqui o nome Alfredo Gutierrez, que não cantou apenas cúmbias. Cantou outros géneros musicais, não apenas as cúmbias. Porque na Colômbia há também, como é lógico, a Colômbia é um grande país, tem muitas influências. Divide-se muito em regiões, divide-se muito em partes, portanto. É um país que tem várias culturas e que... Eu falo da Colômbia porque é talvez o maior exemplo, não é? Nós vemos que a Argentina, por exemplo, que é um país que está mais sob até fruto do que se passou nos anos 50. É um país que está mais sob a mira ocidental, digamos assim. É um bocado como o Brasil. Por isso é que o Brasil, para todos os efeitos, tem o seu sertanejo, mas o seu sertanejo já se vai diluindo muito. O sertanejo já não se sabe bem o que é sertanejo universitário, porque acabou por ganhar muita. Algo muito internacional também, não é? Muito ritmo internacional. Mas pronto, há toda esta questão. É como eu digo, sabe-se mesmo disto. Sabe-se que a música latina tem todas estas influências. E porque é que torna, digamos, a música, o que é que torna a música latina especial? Já aqui falamos ontem muito suavemente. O que torna a música latina algo realmente especial é porque ela não sofreu, nos seus géneros, não sofreu, porque estes países não estão em busca de um Ocidente, não sofreu grandes alterações. Naturalmente que sim, algumas, mas não sofreram grandes alterações. A música panamenha continua a ser a música panamenha. Digamos que a música, a cúmbia continua a ser cúmbia, não é? E agora e há até algo muito curioso, o facto de, por exemplo, haver agora a internet e haver toda uma influência maior, até faz com que estes grupos sejam cada vez mais, com uma projeção cada vez maior, e que, ou seja, há todo um gosto por aquela cultura, porque apesar de haver uma aceitação das novas tecnologias, no caso, não há uma absorção, não há uma aculturação. Portanto, digamos que continua a haver dentro do próprio país a admiração pela cultura, a admiração pela música, a admiração pela própria cultura. Não falo pela cultura internacional, falo pela própria cultura, por aqueles seus próprios costumes, né? O mesmo acontece aqui com o fado, embora o fado já tenha uma perspectiva mais internacional, como tem o mariachi, estes são géneros mais assegurados. De todas formas, é isso que acontece. E o que nós vamos aqui ouvir hoje é salsa, porque para todos os efeitos é o género latino mais internacional. Há, aliás, as danças de salão incluem, para além de estilos como a rumba e o xaxaxá e o tango, não sei o quê, a salsa é realmente o género mais internacional. Enfim, mais globalizado, vou chamar assim. Por isso mesmo que nós hoje vamos ouvir um medley de salsa. Vai trazer aqui várias músicas, vários intérpretes, e eu espero que gostem. O nosso Nas Voltas do Globo fica mesmo por aqui. Amanhã há mais. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima quarta-feira. Fiquem bem e pronto. E até isso, até amanhã. Que até amanhã seja até quinta-feira. Boa tarde. Ya llegó, ya bailadora de la cumbia señora. Me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se agarra su collera y al menear su cadera sonriendo altanera me dice: baila, baila, báilame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita si la baila suavecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita si la baila suavecita y abriendo los brazos. hermosito con pechito y ombligo. Porque si puro lindo, bailar por si se escribe. Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar? Cachete con cachete, pechito con pechito, ombligo con ombligo. ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? Todo lo demás, todo lo demás. ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? Todo lo demás, todo lo demás. El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer, pero conmigo no estás como estuviste ayer. Me fingiste, dijiste quererme tanto, tus palabras el viento se las llevó, y ahora sola quedo yo con mi llanto, por confiada en tu trampa fui a caer. Tu amor es una trampa. Cuando baila es muy bonita. Yo tengo una coqueta que le llaman la Violeta. De Japón en las casetas, en los parques y banquetas. Nunca pierde la chaqueta. Nunca pierde la chaqueta. Yo tengo una chiquita que es simpática y bonita. Cuando saca la lengüita en los bailes siempre grita. Y no se cansa de bailar. No se cansa de bailar. Baila suavecito, pelusa. Tu aliento, ese fuego de tu hoguera que me tiene prisionera, el veneno dulce de tu encanto, pues la llama que me va a